rosa clara te vi, rosa morta te deixei, em rosa clara algum dia te verei. Na lua vinda te fiz, lua vinda te entreguei, eras ela ou te seria, saberei. Ai, amor, amor, tenho mais de um cento, bonecas, primores, cabeças de vento, cabeças de vento, não as quero eu não. Ai, amor, amores do meu coração. Ai, noite larga te ardi, madrugada te apaguei, no retorno que te viva te amarei. Ai, rosa clara te vi, rosa morta te deixei, ai rosa clara, algum dia te verei. Ai amor, amor, tenho mais de um cento, bonecas, primores, cabeças de vento, cabeças de vento, não as quero não. Ai amor, amores do meu coração.